994, centro Recife, 12545, secundário 2685, bom voo. Autorizado o táxi via Índia, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Agora pronto, agora pronto. Na curta final, 3520. Tá, 3520, autorizado pouso, pistão 10, vento 180 graus 062. Esse pouso 10, 3520. Bom, 9606, decolado 59, semi controle 119, decimal 35. 3935, 9606, vamos lá. Bom dia, vou 1606. 1606, contato radar 0390, saída PUCA. 390 PUCA com 1606. Estabilizou no localizador o 6746. 6746 positivo, estabilizado agora com a torre 118-6, bom pulso. 18-6, obrigado, boa, 6746. Salvador, boa noite, é o FJET 6746, está estabilizado no localizador, 6 milhas externas. FJET 6746, continua a aproximação, aguardo pista livre. Segue aguardando, 6746. Trip 5317, autorizado, alinhar em manter, cabeceira 10. Tan 3520 no solo 01 no livre direito, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 07. Alfa e Juliette para o 07, da 3520. Entra durante 7 milhas, 7 a 10 milhas devido a informações na rota. Autoridade dizia no 606, Pojama. Pojama, 7. Trip 5317, autorizado, decolagem, pista 10, vento 180 graus, 062. Bom, 1896, autorizado, acionamento, se tivesse um bom para táxi. Tomar na próxima, oi, Paulo. Objeto 6746, autorizado pouso, pistão 10, vento 190 graus, 059. Livre pouso, Trip 5317, decolada 03, chame controle 119, decimal 35, tenha uma boa noite. Obrigado, até mais. Boas informações, 1606. Trip 5317. Alinha e manter cabeceira 10. Rodando na curta, tá alinha e manter pista 10, tá 3226. no 606, subindo ao 390, direto Campina Grande. Subindo ao 390, direto Campina Grande, apresente com o 606, graças. Ação 5317. Obrigado. Pronto. Botar a ponta zero da 10 com 8 6. O 317 está autorizado. Trova direto, porém permanece restrito no 300. Positivo? Positivo, obrigado. Trova 300 restrito. TAM 3226, evento 200 grau 069, autorizado a decolagem. Livre volante, TAM 3226. Gol 1896, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha, manter 10, gol 1896. 606, agora com centro Recife, 12545, secundário 2085. 2545, 2085, 1606, obrigado, até lá. Até. Boa noite, Tandra 2. Boa. Controle de Salvador, boa noite, Tandra 3226, regulado Puca. 3226, contato radar, saída 370, saída PUCA. Subindo 370, na saída PUCA, TAM 3226. Bom, 896, autorizado decolagem, pista 10, vento 190 graus 049. Livre decolagem, 10, com 8 6. 8896 decolado Alves, 10, chame controle, 119 decimal 35. 1935, boa noite, meu 8-6. Boa noite. Centro Recife, 12545, secundário 12685. Bom voo. Pro Salvador, com 896 decola, sai da Fuca, passando 1500. 896, contato radar, Sabel 370, sai da Fuca. 370, sai da Fuca, com 896. O Trip 5317 copiou? Vai, 545, é secundário, tá já? 126, decimal 85. Obrigado, até mais. Três, dois, dois, meia, Recife, 12545, secundário 12685. 2545, 2685, tá, 3226. 8896, Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, confirma? 85. Sim, 2545, 2085, 1895.